podemos chegar. Se o Brasil infelizmente se resume em um só lugar, daqui de cima eu vejo um quadro bem diferente. Crianças querendo brincar, querendo se libertar. Elas não podem, são as únicas sobreviventes da chacina que ocorreu ali recentemente. Matam primeiro pra depois perguntar. Este argumento usado aqui há muito tempo em todo lugar. Quando a chuva cair, o morro pode desabar. Tire o corpo da viela, qual criança era aquela? Me diz por que as favelas não param de chorar. O silêncio prevalece, vale mais que uma prece. Seu rosto todo furado, ninguém o reconhece. Pega, pega, esconde, esconde, polícia e ladrão. Metralhadoras de brinquedos, granadas na mão. Repartir o bolo antes do final da festa. Essa rotina se vive mais que bem no diário. É sempre a mesma novela, no mesmo dia e no mesmo horário. Querem nos prejudicar, querem nos prender, querem nos humilhar. Oh, todos podem ver, a verdade é que eu sou como você. E veja o céu que não é, preconceito que quer. Querem nos agarrar, querem nos prender. Hoje eu sofro demais. E tem domínio a qualquer ser da superfície terrestre. O homem fez o carro, não dá pra acreditar. Fez planar no céu a máquina mais pesada que o ar. O homem fez o rádio, a notícia vê então. Depois a prostituição em preto e branco na televisão. Habilidoso e às vezes abusado demais. Passou a perna, conseguiu fugir de Alcatraz. Ele pensou bem mais, o homem foi à lua. 29 anos depois, a fome continua. 29 anos depois, o mesmo proceder. Cruzam os braços, pois não querem nada fazer. Não adianta esperar que algo seja feito. Trocam a lona dos circos, mas os palhaços continuam os mesmos. Mesma desculpa, mesmo papo furado. Erram dia após dia, mas só do meu lado. No interior da cidade, famosa terra esquecida. Não falta água, abrigo, nem muito menos comida. Bota vergonha na cara, sinceridade de vida. A humildade dos grandes e um pouco mais de justiça. Pois no país que vivemos é de tamanha extensão. Mas nosso espaço é tão curto como um caroço na palma da mão. Carnaval, futebol, tudo isso e muito mais. Com muita garra e coragem, nosso país é capaz. São Paulo e Rio de Janeiro, verdade nua e crua. Cartão postal que esconde a violência das ruas. Aqui eu tiro o chapéu, aplausos para o Brasil. Tetracampeão mundial. Tetracampeão mundial. Ah, da mortalidade infantil. Querem nos prejudicar, querem nos prender, querem nos humilhar. Todos podem ver, a verdade é que eu não sou como você. Que vejo o céu que não é. Janeiro continua ali. Eu tô contando pra você como se faz no mundo bonito. Eu tô contando pra você como se faz no mundo lindo. Eu tô contando pra você o Rio de Janeiro continua ali. Eu tô contando pra você. Eu tô contando pra você como se faz no mundo bonito. Janeiro continua.